Nós não vamos, enfim, entrar aqui em discussões que não tenham relevância. Obviamente que este processo de recurso, enfim, exige uma atitude diligente na perspectiva institucional, cuidada na perspectiva institucional, porque mantemos o mesmo objetivo, ter visto ao nosso programa e, portanto, só quero é deixar essa nota de garantia de quem nos, ninguém nos verá na praça pública, ou mesmo em privado, a perder a paciência, a perder a tranquilidade, a perder a determinação, a perder a compostura com linguagens desadequadas, como já lemos várias. Manteremos, obviamente, a mesma determinação, a mesma lealdade aos objetivos e a mesma correção na disputa política e na luta por este objetivo, sabendo que o que está em causa é, como dissemos e está escrito no nosso documento de gestão deste ano, as grandes opções do plano e o orçamento, está em causa a principal obra do ano, que a principal obra do ano que queremos realizar é o pagamento da dívida, da nossa dívida velha.